fiquei com a maluca no baile de sábado. Irazinho Brasil. Todo mundo olhou quando nós passou, sei que tu notou. É, é. Pode procurar quando tu quiser. É, é. Você teu piloto, cê teu chofer. Me sinto debaixo d'água com roupa de escafandro. Meu sentimento escapando, meu coração descascando. Mais uma vez, garota, eu me apaixono. É, é. É que é difícil dizer eu te amo. Você deságua e oceano. Se tu quisesse, tu até Caetano. Fico odara, que toda ferida com o tempo sara. Todos correm pelo seu Saara. Meu nome sujo, sou no Serasa. Roda viva, vida samsara. Que Deus perdoe todas nossas falhas. Que Deus permita voltar pra casa. Problema se vão com o balão do Jaca. Vários clichês. Depois pedi pra eu acreditar. Só acredito no que eu posso ver. Muda de estado se quer me provar. Posso ir contra e dizer que não. Mas é você quem tem invadido minhas noites bem sons. Quando passou eu senti seu perigo. Chamou porque não falava das drogas. Sabia que eu queria bem mais. Vi no meu olho que era tão fácil. De forma sutil eu tirar sua paz. Me vi brilhar e coisa mais usar. Tento blindar e não se machucar. Meu bem, você já sabia onde isso ia dar. Me encontrou pelas ruas de Copa. Diz que faz um baile só pra me ter. Estampar meu nome pelas portas. Faixas amarelas pra não esconder. Grita e acelera, não capota. Corre pela pista a desmerecer. O vento no rosto e a resposta. Que a gente fecha em brasa até o amanhecer.